3895, submantenho 340, Cidadael. 340, poderia voar Leda? Autorizado, Leda. Leda Autorizada a linha e mantém pistão zero. A linha mantém pistão zero, Xenia 6254. O 754 pode interceptar o localizador nessa prova? Afirmativo, gol no 754, desça para 2.000 pés, 1014, ajuste, aposta estabilizado. Aposta estabilizado no 754. O azul 4076, para informação, temos um helicóptero aqui em pés, na sua cidade de Duna, não irá interferir na aproximação. Aliado e pronto, 1-0, Xené 6254. Good afternoon, Tantri 283, descend 5000 feet, QNH 1014, mighty arrival. 5000, QNH 1014, Tantri 283, acknowledge Mike. Roger, to have condition, fly to ETA position. Direct ETA, Tantri 283. 4076 da Azul com flash, aproximação, torre 18-6. Torre 18-6, 4076. 574. O 54 com flash, aproximação e aguarde transferência. 754. Torre Salvador, boa tarde, o Azul 4076, na final, tem como visto. 4076, continue aproximação, reporte bastante travado, aguardando disponível. TNH 1014. Gente, aguardando a autorização no 044076. Agora o 754 complete, aproximação, torre em 1186. 86, 754. Colado 32, está no controle na frequência 120 desse maluco. Chamando o controle agora da 08, obrigado e uma boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, gol 754, passou Duna. Gol no 754, continua aproximação, reporte baixado travado, QNH 1094, abordando o especialista. Baixado e travado, gol 754. Zero, visual no setor, autorizaria direto da El Oleda? Após 2.000 pés, autorizado, Lira. Machino, para 2.000, Lira, 6254. 2 Salvador, boa tarde, 3-2-0. Luna 50, na Mare. Boa tarde, 3204, 060, desce na chegada Mare. 060 na Mare, 3204. Boa tarde, Gol 9777, ponto espera 10. Gol 9777, mantém no ponto espera. Mantém ponto espera, Gol 9777. Tiduan, sem interferir com aproximação. 3044. Salvador, RJ 674, ponto de espera, pista 1 a 0, pronto. Mantém o ponto de espera na 674. Azul 4076, no solo 40, liga direita, está no solo na frequência 1, 2, 1, decimal, 1, 0. 1, 2, 1, 0, azul 4076. Gono 777 ao solo? Me escuta, Gono 777. Modifique sua saída para a saída da El Leda. Após Leda, voa direto Porto Seguro. Já coordenado com o controle de Salvador e o centro Recife. Ok, da El Leda, após Leda, direto Porto Seguro. Sente, Gono 777. Gono 754, confirme, baixado travado. Já informado, baixado travado, 754. 754, atualizado pouso, pista 1 a 0, vento 1 a 0 graus, 1 a correction, turn 3283, descend 2000 feet, Greenwich 1013, clear less approach, report on localized course. 2000, Greenwich 1013, report on localized, turn 3283, any chance to direct Duna? No chance, maintain it happy. Roger that. A 3204, prossiga para o 050. Luna 777, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 090 graus, 179. Alinha e decola da 10, Gol 777. Receptando o local azul, tem pista vista ou está 3144? 3144, complete, aproximação, torre em 1186. 1186. 6254, chame o Centro Recife em 1251, alternativa 133-25. 251, alternando 3325, obrigado, boa tarde. Salvador, 3144, duas milhas e meia do estado, baixado travado, vai informar. Então, 3144, continue a aproximação, aguarde pista livre, QNH 1093. 1093 agora. Gente, aguardando a pista livre, tem 3144. 3.003, resposta habilitada na LS. 2.000 pés, 3804. Confirme ajuste? Padrão, 1.013. 1.013, obrigado. No 777, decolado aos 45, chama o controle na frequência 120.8. 208, obrigado, boa. Chegou no 777. Gol no 777, sube e mantenha, 340, Dael Vigilância. 340, Dael, gol no 777. Pode liberar da restrição do nível 100 ali, na 30 milhas? Autorizado, livre da restrição, gol no 777. Obrigado. Oxalá 6254, chame Recife, a frequência 1251, alternativa 133-25. Web 6741, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Ali, manter pista 1-0, 6741 da Web. No solo, aos 48, chame solo na frequência 121.10, livrando à direita. 21.10, livrando à direita, 3144. Jolie Salvador, muito boa tarde, é o 2230 da Passaredo, transferindo. Boa tarde, 2230, 4.000 pés, chegada a mão, 1-0-1-3, o ajuste. 4.000 pés, 1-0-1-3, no ajuste, perfil da mão, 2230. Welcome. 06741, autorizado decolagem, pista 10, vento 090 graus, 169. Livre decolagem, pista 0, webjet 6741. Just check out the marker, gear down. 32823, clear to land, runway 10, wind 090, degrees 16 knots. Clear to land, runway 10, 32823. Web 6741, decolado ao 50, chame controle na frequência 120.8. 208, grato, bom trabalho até. Controle, Webjet 6741, na sua escuta decolou da fila da EL, linda. Sui, mantenha o 340, Webjet 6741, na saída da EL, vigilância. Pode voar da EL direto, senhor, o líder, Webjet 6741? Autorizado, líder. Líder, 6741. Uno 777, chame Recife, a frequência 1251, alternativa 133325. 351-3325, obrigado, boa. Passarelo 2230, chame o controle na frequência 119.8. 119.8 com controle passarelo, obrigado. Olhe Salvador, boa tarde, ao passarelo 2230 transferido. 2230, desce para 2000 pés, o ajuste 1013, reposta avisado na LIEF. Como recebe o controle, Salvador? Afirmativo para 2000 pés, 10, padrão 1013, se informar estabilizado, 2230. Yankee Delta Charlie chamou o controle, Salvador? Confirma a aeronave que chamou o controle? Mantenha o 095, Charlie Foxtrot Juliet. Ingressa nos corredores de Vila de Salvador e reporte para o início de descida. O 2230, confirme como recebe o controle de Salvador. Sim, claro, 55. Grato. Salvador, cena 3283. Salvador, cena 3283. Confirma a frequência do solo. Tá, 3283, confirma? Não tá conseguindo contato com o solo. Um minutinho só, na frequência 121.1. 211, tá, 3283. 3204, torre, em 1186. Salvador, boa tarde, tá, 3804. Passou o oceano, baixar travável a 10. Tá, 3804, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 17 nós. Gente, livre pouso, aguardo. Três na escuta. 2230, passaredo, retorne para a sequência 120.8. Passaredo 2230, controle. Afirmativo, livre pouso, pista 10. Gente, 3804. O passaredo. O passaredo 2230, retorne para a frequência anterior, frequência 120.8, 120.8. Opa, desculpa, agora entendi, 120.8 está retornando lá, obrigado. Controle, copiou 2230 em 128. Estimativo, resposta brisada. Portarei. Controle Salvador, voo 924, informação Mike, passando 210 para 150. O 924, desça até o nível de voo 110, chegada Mari. Autorizado 110, chegada Mari, voo 924. Webjet 6741, chame Recife, frequência 125.1, secundária 133.25, bom voo. 3325, a primária 251, obrigado, bom dia. Então, 3804, no solo 57, livre à direita, chame solo na frequência 121, decimal 1. Direita 21, 3804. Olha, Foxulete. Prossiga, Foxulete. Bora, Nilson. Seria pro de Veracruz? Do Veracruz descendo para 2500 feet. O ajuste em Salvador é 1-0-1-3. Gente, me dá para 2-5, só para a primeira cruz do Charlie Fortunato. Solo Salvador, boa tarde, é o TAN 3804, livro ao... O 941, agora vamos reduzir para 200 nós, 200 nós. Agora, 200 nós para nós, o 941. 4 na descida até 3.000 pés, o ajuste em Salvador 10-1-3. Com 3.000 pés, ajuste padrão, vou 1-9-4. Delta 3804, livrou 1-0. Está sob vetor, mantenha presente pro 035, limite ao lock. O senhor vai seguir agora um Alfa Tango 72 que está na sua posição de 12 horas a 10 milhas do senhor. Positivo. 035, mantendo a proa, limitado pelo LOC, seguindo a aeronave, gol 941. Saludou, papá, papá, Alfa Tango Tango, uma milha de coral, 20 da novembro. Positivo, Alfa Tango Tango, eu não recebo nem modo Charlie, nem modo Alfa do senhor. Por gentileza, cheque seu transponder e confirme mantendo o nível de voo 090. Positivo, senhor. Mantenha o nível 090 e confirme sua intenção de pouso. O Alfa Tango Tango. Voe na proa de Mari para interceptar a chegada a Mari. Agora recebo, mantendo 090, acionado 0242, passando a posição coral. Passaredo 2230, estabilizado o localizador, já visual com a pista. Positivo 2230, completa final, checo trem, torre 18-6, bom pouso. Torre 18-6, obrigado, até. 930-924. 924, desça até o nível de voo 080. Tráfico impede a sua descida, se encontra agora na posição de 12 horas a 2 milhas do senhor. É um cara. Gente, tá observando essa visual, tá bem abaixo da gente. Descendo para o 80, o 924. O 941 pro de Duna para interceptar final, descendo para 2.000 pés, reposto estabilizado, gol 941. Duna 2.000 pés, reposto estabilizado, 941. Passaredo 2230, vai passar externo agora, trem baixado e travado. Passaredo 2230, QNH 10 no 3, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1000 graus, 17 nós. Ciente, tem livre pouso, passaredo 2230. Alfa Tango Tango Proa de Duna da Presente. Duna da Presente, sobe Tango. O Tango tá no ponto. Alfa Tango Tango, desça ao nível 050 na Proa de Duna. 050 na Proa de Duna. 924, descida reautorizada até 050. Para 50, gol 924. Passando Duna, gol 941. Visual, baixando lá. Positivo 941, completa final, torre 118-6, bom pouso. 183, obrigado. Salvador, gol 941, final normal, baixado, travado, passando dona visual. 941 com a torre de...